Amor sublime, amor incomparável, deixou seu trono, se desfez da sua coroa, pensando em ti, pensando em mim, pensando em nós, pensando em ti, somente em ti. Amor sublime, amor incomparável, deixou seu trono, se desfez da sua coroa, pensando em ti, pensando em mim, pensando em nós, pensando em ti, somente em ti. Você não saberia, eu, quem dera eu, juntos não saberíamos o que sofreu Deus, Senhor. Por favor, me explica o que é isso por ladrões, assassinos, pecadores, um sacrifício por amor. Amor mais claro que a luz, mais alvo que a neve, mais louco que a cruz, cruz, a qual eu e você não suportaria. Prego os espinhos do sofrimento, agonia, óbvio que o Pai não foi tratado com carinho, não, não. Por você dentro do crânio, uma coroa de espinhos, morte irônica, pois a vida estava se plantando. Em sua face se viu o choro, o pranto, tanto esforço. Será que não vai servir para mais nada? Será que vai ser mais uma lembrança jogada esquecida no fundo do mar? Um Pai, sua morte não foi em vão. Sangue valoroso em nossa vida, precioso. Amor sublime, amor incomparável, deixou seu trono, se desfez da sua coroa, pensando em ti, pensando em mim, pensando em nós, pensando em ti, somente em ti. Será a vida ou a morte o que poderá nos separar do amor de um Deus Pai? Filho que morreu no meu lugar, Espírito Santo que vem me inspirar, na forma de expressar, na forma de cantar. Sabe, nego, foi sem opção de escolha, foi pelo branco, negro, amarelo, sem acepção de pessoas. Amor sublime, morreu pelo ingrato, pelo assassino viciado, ladrão é fato, pela prostituta na beira da esquina, pelo psicopata condutor, autor da chacina. Sem macular, morreu no meu lugar, e eu sem mérito veio me aceitar. Pois amou, amou ao mundo de tal maneira, e entregou seu único filho para que não pereça todo aquele que nele confiar. Vida eterna terá, sua vida transformará, lágrimas seu choro Deus a enxugar, tristeza e alegria Deus converterá. Amor incomparável é o teu, Senhor, entrego a minha vida por gratidão do teu amor. Amor sublime, amor incomparável, deixou seu trono, se desfez da sua coroa, pensando em ti, pensando em mim, pensando em nós, pensando em ti, somente em ti. Amor sublime, amor incomparável.